Antônia. É, da rua sim, da Brasilândia sim. Vem com Antônia, segue assim. Oh, Antônia brilha. Antônia sou eu, Antônia é você. Oh, Antônia brilha. E qualquer uma Antônia pode ser. Oh, Antônia brilha. Antônia sou eu, Antônia é você. Oh, Antônia brilha. E qualquer uma Antônia pode ser. Sei que sou capaz de lutar e com dignidade minha paz encontrar. Força para resgatar, vou buscar música da alma. Com sabedoria vou me libertar. Eu tenho o dom, esqueça a guerra, tenho o som. Vem trazer de volta o sonho de vencer. Vou te mostrar como lutar, como viver. Ei mulher, o grito, a força, união, perseverança. Lutar, crescer, saber viver. Fé, compaixão, amor no coração. É pronta pra jogar, estou e vou avante. Sou lena, sou forte, vou rumo ao gol. Jamais parar, insisto, não desisto. Corro risco, não me esquivo, não. Não desisto, corro risco, não me esquivo, não. Não. Antônia brilha, Antônia sou eu, Antônia é você. Oh, Antônia brilha, e qualquer uma Antônia pode ser. Oh, Antônia brilha, Antônia sou eu, Antônia é você. Oh, Antônia brilha, e qualquer uma Antônia pode ser. Vem ser mulher, vem conquistar o teu lugar. Um mundo novo unificar. Pra ser do bem, amar sem olhar a quem. É só querer barbarizar. Então vem. Antônia, batalha pra viver. Cantar é minha arma pra vencer. Nada pode parar, ninguém vai me calar. Nada pode parar, ninguém vai me calar. Ulalalala, sou do time Antônia. Ulalalala, time, time. Ulalalala, sou do time Antônia. Ulalalala, time, time. Personalidade, honestidade, sim, são qualidades de uma mulher que é Antônia de verdade. Plantar sementes, quebrar correntes, representar gente da gente. Oh, Antônia brilha, oh, transluz a vida. Oh, Antônia brilha, viver, vencer, cantar. Antônia, Antônia.